Chegamos, seguidores. Alô, Santarém! Quem tá feliz aí, bota o bracinho pro alto que eu quero ver! Quem esperou o búfalo faz o chifrinho! Noite pra todo mundo que já se faz presente aqui no Panteirão Santarém. A primeira parte do espetáculo começa. Deixa o bracinho pro alto. Quem gosta do búfalo aí dá um grito. Só pra acordar esse animal. O bracinho pro Aldo. Chegamos, Santarém! Novo Badalasson. O búfalo. Fazem presente hoje no Panteirão, gravação do DVD nacional do nosso animal. Estamos aqui, a estrutura está completa para os seguidores. Joga o bracinho pro alto. Quem é que tá solteiro aí? Bota o bracinho pro alto que eu quero logo saber. Quem é filho de Deus? Deixa os dois bracinhos pro alto. E quem vai curtir o búfalo até de manhã faz um chifrinho. É só o aquecimento pro show. Joga o bracinho, dá-lhe uma chifrada, um aquecimento. Estamos na área, o búfalo chegou. A revolução. O búfalo do Marajó. Vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Só quem é filho de Deus, quem é da paz. Deixa os dois bracinhos pro alto pra ficar bonito. Pra gente começar essa noite. Noite essa de muita alegria. Fica bem mais. A gente vai recebendo os nossos seguidores de Santarém. Uma ótima noite pra todas as equipes, os fã-clubes, você que não é de equipe. E na família GDK, já está aqui frente a frente. Obrigado. O mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou. Badalasson, badalasson. Quem Paulo, sacudindo a Amazônia. Quem é do Flamengo aí, bota o bracinho pro alto. Quem torce pro São Raimundo, faz barulho. Só o aquecimento do nosso animal. Estamos na área. A revolução. Deixa o bracinho pro alto. Faz o chifrinho. Deixa pro alto, Panterão lotadinho. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Pra aquecer! Cadela vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca. Mata cadela vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca. Mata cadela, você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Compre um arsenal de peça. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Búfalo! O búfalo, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tua menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai. Obrigado, meu parceiro Carlos, ele tá na área aqui. Ele tá curtindo o som que ele dá valor. Vem, vem, vem. Valeu! Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho. Será que hoje tem? Eu vou falar pra tua mulher. Hoje não. É a Vera, eu vou falar pra tua mulher. Então você requebra. Vai trabalhando com o nosso volume bem reduzido, respeitando as normas da casa. DJ, a gente vai levando. Comprou uma moto com telas. Henrique de Ferraz comprou uma moto com pigamaras telas. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós temos uma bebeca. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós temos uma bebeca. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós temos uma bebeca. No crau, crau, só não passa mal no crau, nós temos uma bebeca. Posso te porra, posso, posso te porra. Aê. Posso te porra, posso, posso te porra. Te liga. Posso te porra. Badalasson, o sistema de áudio mais perfeito do Pará. Tu doido pode comer, mas antes vou perguntar. Tu doido pode comer, mas antes vou perguntar. Novinha. Ela me pediu pra dar um corte, meu copo já foi pegando. Novinha, tu tá tirando. Vem, novinha, vem. Já que tá com intimidade. Bora, novinha! Tá tirando. Aquecimento! Tá tirando, já que tá com intimidade. Já vi chique tocando. Beijo, beijo, beijo, beijo. Bora, Santarém, Panteirão. Já ficando lotadinho. Tá. Pelos seguidores. Tá na sequência, joga a bunda. Rebolando, só gostosa. Já. Hoje solta. Já vou logo avisando que eu não tenho. namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo. Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum. As mulheres solteiras, ó. Ela vai... Já pode descer, bum. Bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Quem sabe vai cantar. Tu beijou depois que ela... Eu quero ver todo mundo cantando. E aê. Amar, amei, gostar, gostei. Quem sabe canta. Mas agora eu não quero nem. A gente vai na categoria, vai. Não dá mais. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido. E vim aqui me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Bruno Lima, gravações. Joga pro alto. Só quem tá feliz, quem não tem hora pra chegar em casa, pode fazer o chifrinho. São de frango, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas. Que quer o quê? Que só quer. Isso. Só vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. Aê, aê. Bem. Cadê o grito das solteiras? Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdo. Vou deixar com as mulheres. Elas vão cantar. Canta! Aí. Absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com rabo, tá com força, com força. Só pra aquecer, só pra aquecer, só pra aquecer, só pra aquecer. Deixa o bracinho pro alto, bate na palminha, bate na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra nada? Ê? Cadê o grito das mulheres que gostam de homem? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? Só o aquecimento. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Nosso animal está na área e a gente tá aqui. Que eu não tô bom, você é rabundão. Joga tudo em torno daquela amiga que representa. Se concentra. DJ Punk, DJ Rione. Agora é Búfalo, a revolução. Tudo bem forte, bem alto. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Se meteu aqui no búfalo. O que vai acontecer? Canta, canta! Canta agora já! Vai dar PT, vai dar. Vai dar, vai dar PT. Equipe que é nós! Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Realizando sempre o trabalho de divulgação. Alô, que é nóis! Tá todo mundo aí! Ela começa a sentar, vai dar PT, vai dar. As mulheradas aqui de Santarém, quando elas chegam assim, ó. Cheguei chegando, bagunçando. Canta pra mim que eu quero ouvir. E que se dane, eu quero mais é que. Porque ninguém. Opa! Meu dia. Avisa lá, pode. Canta. Falar que eu cheguei. Cheguei chegando. Olha o Kelinho! Divulgações! E ele está aqui, obrigado, Kelinho! Mas é que se exploda. Um abraço do quarteto pra você! Rione Punk! Rafael! Avisa. E o Josi! Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Cassiane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. O show é com você! Se não gosta, solta a voz! Libera o gogó! Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho. Quem sabe vai cantar, quero ver. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinho assim cantou. Te liga! A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Panteirão lotadinho, assim o animal chegou. Vem e brota aqui. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Tô querendo ser no cenário. Que disposta a mexer o bumbum. Tá de blusinha amarela e com seu shortinho azul. Eu não sei se é carteira rainha do tio Tio Mery. Se o neguinho pede em casa, vai mexer, já! Tá perfeito. Olha o pacotão. Joga o pacotão. Joga o pacotão. Joga o pacotão. Joga o pacotão. Joga o pacotão. Mexe o pacotão. Joga o pacotão. Mexe o pacotão. Joga o pacotão. Só o aquecimento. Eu sempre blindei meu coração pra não se não se entregar. Eu quero ver vocês cantando. Eu sempre treinei meu coração pra canta pra mim de olhares sedutores. A galera vai fazer assim, ó. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Todo mundo vai cantar! Mas veio você pra me ensinar. Quero ouvir Santarém bem forte, bem alto! Oh, oh. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase louco. Quem sabe quando vai? Nem vê. Tá bonito, vai. Me perdoa pelo que eu te fiz. Espero tanto te fazer feliz. Vou tocar mais uma assim. Oh! O Alcindo, Gracielso, Melg. Segue o Búfalo desde sempre, obrigado. Como no filme. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, pra ficar bonito, estava.

apaixonado, só que confia aí, papai do céu. Joga essa mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Vale, meu parceiro Jonas Moreno. Desde a época de Radical X12. Ele tá aqui em Santarém arrebentando, garoto. A felicidade é o quê? Aqui na minha esquerda tá só o Vilé. A galera tá cantando e tá cantando e tá cantando e tá cantando. Um, dois, três. A revolução. Eu quero mais, um pouco mais. Depois daquele amor gostoso. Carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Badalação! Consegue entender? Eu quero atenção ao pra começar, vai! Me pegue no colo, diga que sou sua. Só quem confia em Deus vai cantar bem forte, bem alto. Quem é filho de Deus vai cantar! Você precisa. Eu preciso de você. Panterão, o nosso animal vem Santarém. O búfalo do Marajó. O búfalo do Marajó. Olha o pretinho, meu! Eu não sei explicar. Aquela barba. Não é normal. Já foi embora, já foi embora. Assim, meu coração. O búfalo do Marajó. Meu amor, encontrei. E hoje eu vou fazer. Vou te falar. Você não vai esquecer. Vem me amar. Quem sabe canta. Até o amanhecer. É amor, é? Muita gente chegando. Obrigado às equipes, os fangubes. Você que não é de equipe, obrigado mesmo pelo carinho. Panteirão já lotadinho. Cônima. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Búfalo. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte. DJ Funk, DJ Vione. O búfalo do Marajó. Apaixonei, já não posso esconder. Vai relembrando, relembra aí, ó. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? O que que tu vai fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Só quem tem uma vizinha, mas nessa fura olho, vai cantar. E obrigue isso não, porque é tão difícil assim. Me diz, canta. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói, só traição. Quem é que sabe aquela assim, assim, ó? Acabou, acabou. Você. Agora quem sabe aquela assim. Aponta lá pro céu, aponta lá pro céu, aponta lá pro céu. São amores, amores que matam. Só o aquecimento, Santarém. Solta mais uma maninho, só. São amores. búfalo do... O búfalo... Búfalo! DJ Punk, DJ Yoni. O bicho vai pegar. 0-0 aí. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui. Ô, oh, saudade, vai! Toda a nossa equipe PDK tá aqui na frente com a gente, valeu! Super abraço pra você! Eles tomam animal! O búfalo está aqui, seguidores! Mas você não tá aqui, não dá mais sem o teu amor. Família GDK representando no curral do animal! Pro alto e faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, chifrinho, chifrinho. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. Olha o Guelinho, divulgações! Um abraço, Manolo! Prazer em você. Te amo, sou do novo fã-clube, sou da galera. Ai! Eu sou do Tapanã, novo fã-clube, super bom. Vale, meu parceiro Denis Jameri, lá de Coraci. Já estão aqui curtindo o nosso animal. Valeu. Obrigado, meu garoto, pelo carinho. Vale, meu parceiro Denis. Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Meu amor, vou te dar. Vamos na manha. Vai ser pra sempre. Sempre. Até a lua. O búfalo do Marajó. Pra te dar de presente. Acho mulherada aqui na minha esquerda. Vamos cantar, quero ver. Vai. Vem aqui. Vai. Vem me amar. Que tu é? Eu sou o GD. A GDK frente a frente com o nosso animal! Aqui o bufa. Os primeiros movimentos do nosso bufa. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora, Santarém, se você quiser, eu te peço. Recebendo a maior estrutura audiovisual do Brasil. E aqui está, amor, me perdoa, o nosso negão. Me perdoa, perdoa o búfalo. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Desculpa. Fazer pra tirar você. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Quem sabe canta. Acontece que o teu coração não é de papel, que a chuva molha as palavras. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um. Pode tentar! Tentativa de vão. Igual querer viver sem respirar. Santarém! Como querer apagar. Indo à loucura! Categoria! Agora é Búfalo, a revolução. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em... Olha nosso parceiro Douglas! DJ Douglas Batidão! Vini também já tá aqui! A retaguarda, valeu! Cadê o Jonas, hein? Bora, Jonas! E tirar você de mim, o nosso amor, todos querem por um fim. Perguntei pro Jonas, Jonas, bora voltar pro Tenoné! Aí falou não! Tá bom aqui! Joga pra cima pro alto, gira esse lacinho, gira esse lacinho, só pra aquecer meu animal. Já, já. E vem curtir o som que eu vou cantar, é M5. E vem curtir o som que eu vou cantar, é M5. O nosso empresário tá na área. Oh! Tá me levando à loucura, me deixando na fissura. Ela deve tá querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que o selinho pode me chegar. Me dá um selinho na minha boca, não pensa que vai dar. A pequena sereia tá na área. Desse jeito. Alô, pequena sereia. Vou dizer. A Saulê. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Intimidade doida, lá, lá, lá, lá, lá. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. O nosso empresário, Anando Viana, ele está aqui, ao ladinho, o Josias com o Rafinha, beijo! Tô bem na parada, ninguém consegue entender, chego na balada, todos param pra me ver, tudo dando certo, mas eu tô esperto. Ele é sua primeira dama, Marina, desde ontem no Rock do... Pessoa especial que fica na tela, sabe ser potencial e mexer comigo, isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei, sei o que devo fazer. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugidinha. Cifrada vai rolar. Me segui no Twitter, os demais acessaram. No curte de ter. Não lembro de dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. Nosso lance é virtual. Desse de internet. Sem contato pessoal. Não é nada sério. Não se apegue tanto assim. China Cass! Pra mim tanto faz, o Red Label ou Ice. isso que diz na música. Vai tremendo. Treme tudo, treme tudo, assim. Treme tudo, treme. Assim. Treme tudo, treme. Vai tremendo esse ombrinho, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Ô menino, posso parar que esse negócio de tu, tu, tu, tu. Cadê ele? Oi, vaqueiro, traz o meu búfalo pra brim, brim, brim, brim, brim, brim. É só o aquecimento. Chifrinho e dá-lhe a chicotada, seguidores! Olha o meu drone já passeando no meio da galera. Chega mais perto, meu drone. Chega mais perto, meu drone. Eito, minha mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. Pega essa galera aí, meu drone. Eito, então chame a polícia pra fazer uma perícia. O bracinho pro alto, bota o bracinho pro alto, bota o bracinho pro alto. Bruno Lima, joga o mini brute na galera, até porque o nosso drone já está aí no meio da galera. Bora jogar o bracinho pro alto, pro nosso drone pregar logo as primeiras imagens. Vem cá, meu drone, chega mais perto aqui do meu animal. Vem cá, meu drone, vem cá, vem cá, meu drone, vem cá, vem cá, meu drone, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem cá, pertinho do animal, pertinho do animal. Pouquinho, tu vai pegar uma chifrada violenta. Eu era uma menina e você, me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Olha o Jonas endoidando geral. Filho, tudo muda. Tudo muda. Só quem tá solteira, bota o bracinho pro alto. Dá ali uma chifrada, dá ali uma chifrada. Olha lá. Favelado, dois corações unidos num sentimento. Novinha e guerreiro,

meu drone? Cadê o meu drone pra passear no meio da galera? Pra gente começar o show do animal! Aquecimento! Bota o bracinho pro alto, bracinho pro alto, bracinho pro alto! Bracinho pro alto! E conta assim comigo, ó! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! A primeira parte do show do Búfalo! Atenção, seguidores do Búfalo do Marajó. Em instantes, a pressão vai subir. A pressão vai subir. Subir, Santarém! A pressão vai subir. O planeta todo irá tremer. As batidas e os acordes envolventes emitidos pelo búfalo vão tomar conta do seu corpo e da sua mente. E da sua mente. Os BPMs do seu coração irão bater no ritmo frenético da emoção. Você com um desejo insaciável de dançar e se alegrar. Você não precisa se preocupar. Esses sintomas têm uma explicação lógica. É que a dupla de maior pressão do Pará chegou. Chegou. Chegamos em Santarém! E agitar o show do Búfalo do Marajó. O Negão, Negão, Negão. Agora, agora, agora. O show do animal é com eles. DJs Yoni Punk. Yoni Punk. A pressão que faz você dançar sem parar. Alô, Yoni. Tudo pronto para o show, pressão. Quem tá feliz aí, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem é filho de Deus aí, faz barulho. Alô, Punk. Preparado para meter muita pressão nos seguidores do animal. Opa, tudo certinho. Vem quem tá feliz, quem confia no papai do céu, dá um grito aí. Então vamos pra cima, meus DJs. Subindo, meu animal! Agora é a hora de pressão no show do Búfalo. E no blackout aqui, no blackout aqui, no blackout aqui. Começou o blackout aqui no Badala. Começou o blackout aqui no Badala. Tudo no escurinho! No Badala, vai. Tudo no escurinho! Vai aqui no Badala, vai. Tudo no escurinho! Vai apagando tudo, vai apagando tudo. Tudo, tudo no escurinho! Que a chifrada vai rolar, que a chifrada vai rolar, que a chifrada vai rolar. Joga o bracinho, dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada. Começou o Santarém. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! lacinho pro alto. Gira esse lacinho, gira esse lacinho, gira esse lacinho. Bagulho louco, o búfalo é bagulho louco, bagulho louco, o búfalo é bagulho louco, bagulho louco, o búfalo é bagulho louco, bagulho louco, o búfalo é bagulho louco, bagulho bagulho. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o baile do negão primeiro. Estamos aqui! Sabe qual é? O baile do negão é o verdadeiro puteiro. Bora pra cima daquele jeito! E a galera da balão e gosta aqui em Santarém! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga e acende! Acende, apaga, acende, apaga, acende. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. A onda do búfalo é essa aqui, ó. E as novinhas me adoram. As novinhas aqui do búfalo, elas me adoram. As novinhas aqui do búfalo, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou parar no pedal. Olha o meu drone. Agora ele tá no meio da galera. Para, meu drone. É uma passeada. E o panteirão tá lotadinho. Deixa no batidão, deixa no batidão. Queria chamar o meu drone, se possivelmente ele pudesse vir mais perto aqui do animal. Vem pra cá, meu drone, vem cá, meu drone. Vem cá, meu drone, vem pra cá mais perto. Vem pra cá, pertinho do animal. Pertinho do animal, pertinho do animal, pertinho do animal. Agora pega essa galera aí, pega essa galera aí, ó. Quem é que torce pro Flamengo aí, dá um grito. Galera do Flamengo, bota o bracinho pro alto. Bate na palminha, bate na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá. Mengo. Mengo. E quem tem orgulho de ser de Santarém, dá um grito. O Búfalo do Marajó. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá no badala, cheiro de marola boa. Me toca! Badala, ponte, rio, me tocando. Mais pólvora! As mulheres que não dependem de homem pra nada. Só as mulheres que tem o seu próprio dinheiro. Pode dar uma vaia nos homens aí. E cadê o grito dos homens que mandam nas mulheres? Amigo corno, corno, corno, corno, corno, corno, corno, corno. Olha, sinceramente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Corno, corno, corno, corno. Eu acho que não tem homem corno em Santarém, não. Corno, corno, corno, corno, corno, corno, corno. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Corno, corno, corno. Se tu tiver um amigo chifrudo, corno, igual a esse búfalo aqui, corno, dá um abraço nele agora aí que eu quero ver. E aponta pra ele! Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta pra ele! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Te magoei bem. Se liga aí. Mas vamos tentar. O búfalo do Marajó. O som que o Brasil abraçou. Vamos reconciliar. Ele ama. Te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Quem sabe vai cantar? Eu só te peço. Só mais, só mais. Só a As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Tem muita mulher solteira aqui em Santarém que eu tô sabendo. Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra. Mas também tem aquelas mulheres nenhuma, que não depende de homem pra nada. Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. As mulheres que têm o seu próprio dinheiro, nenhuma, pode botar o bracinho pro alto, pra nenhuma, e dar uma vaia nos homens bem forte. Pra porra, agora, pra porra, nem bota pro alto e bate na palminha. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Treme, treme, treme, treme. Treme esse ombrinho, treme esse ombrinho, treme esse corpinho, treme, treme tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Quem é que gosta do escurinho aí, dá um grito. Celular, bota o celular pro alto pra ficar tudo iluminado aqui no Panteirão. Bota o celular pro alto! O celular pro alto pra ficar bonito! Ilumina tudo! Quem é filho de Deus, quem é da paz, bota o celular pro alto! Bota o celular pro alto, ilumina tudo! Ilumina tudo! Agora joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Deixa no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, agora no meinho, no meinho. E agora canta essa aqui, ó. É o aquecimento. Punk. DJ Rione. O Búfalo do Marajó. Canta! Vocês vão cantar! Que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. É. Onde é que tá escrito essa parada? Vai! Mas agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Vou te falar uma coisa, quem foi que prestou? Deixa eu te falar. Dinheiro pra vir curtir aqui no Búfalo hoje. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Uma galera, maninho. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Deixa eu te falar um detalhe. Deixa eu te falar. Tem como tu me emprestar só um pouquinho? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar R$100 pra mim doidar no Búfalo? Búfalo, Búfalo. Dá pra te me emprestar, vai, o Cassiano? Búfalo, Búfalo. Pra mim doidar no Búfalo, pra mim doidar no Búfalo, pra mim doidar no Búfalo, pra mim doidar no Búfalo. Joga o bracinho pro alto. Agora eu queria registrar um momento com esse público maravilhoso aqui de Santarém. Será que eu posso tirar uma foto com vocês pra postar nas redes sociais? Mini Brute da galera! Vocês vão fazer o chifrinho daí e eu vou fazer o chifrinho daqui e a gente vai postar essa foto nas redes sociais. Bota o bracinho pro alto, faz o chifrinho! Faz o chifrinho! Faz o chifrinho! Faz um chifrinho! Agora pega o chifrinho, ó! Joga pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Tá lindo! Parado no bailão! No bailão! Ela com o popozão! O popozão no chão! O popozão no chão! E o popozão! Quem sabe canta! Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nele. Que foi, que foi, que foi? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Então toma, meu vai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Já inventaram ha-ha-ha e também o pega-pega. A onda agora é, a onda agora é. A onda do Nego Ney, o Búfalo do Marajó. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Quem sabe vai cantar? Meus amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time. Tu tá onde? Eu vou pro Bale da na intenção de beber. Canta! Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Só quem tem orgulho de ser de Santarém vai cantar. Vem que te faço a proposta. Canta bem forte agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É com vocês. Toma. Fora do Marajó, DJ Punk, DJ Rione. Hoje. Senta pro chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do chefinho, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Pancada loira ali. Do meu lado direito. Toma, toma, só gostou. Aonde você encontra? Eu vou. Os melhores doces, as melhores balas. De marolas. Os melhores bombons. Do cigarro. Etc. Barraca da loira ali. Aqui do ladinho direito. Toma, toma, toma, só gostosa. Dá uma passada por lá. Toma, toma. E dá uma conferida. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. O búfalo do Marajó. Boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa. Bora te lalá. Bora pra cima. Faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Deu. O que que tu fez? Deu. Xiii. Agora é tudo meu. Seu coração não faz tum-tum. Agora ela só. Acho mulherada, foi a loucura aqui, Santarém. Não faz tum-tum. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum. E bate, bate, bate, bate com bum bum bum bum bum bum bum. E bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. A bunda bateu no chão e hoje eu tô lendo do peito. Bum bum balançou, a bunda subiu pra mente. A bunda bateu no chão e hoje eu tô lendo do peito. Bum bum balançou, a bunda subiu pra mente. A bunda bateu no chão e hoje eu tô lendo do peito. Bum bum balançou, a bunda subiu pra mente. A bunda bateu no chão e hoje eu tô lendo do peito. Nossa grande amiga Lorena Beltrão tá na área. E ela está aqui. Alô, Lorena. Abraço pra você. Tá em casa. Você já, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco. Boto o colchão no chão. E te taco, taco, saco. Boto... Iago Santos. E te taco. Vem embora com Rafinha. Eu me remexo muito. É o povo. Eu me remexo muito. É no baile da gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola, gaiola. Quem tá feliz sai do chão. Joga o bracinho pro alto e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É o rei ligado. É o rei ligado. Deixa pro alto. Santarém festa. O búfalo está lá. Aí, bota pra cima pro alto. Faz um chifrinho que eu quero ver. Faz um chifrinho. A galera sabe. I don't believe it's been slitting my throat aside. verdade. Só pra se ligar. Olha o meu animal se mexer. Calma, meu animal. Fica quietinho.